vem cá, vem cá, vem cá. Quem é que deixou o porco sozinho aqui no estúdio? O porco abrindo o programa, Dedé, não tem vem cá, vem cá, vem cá, vem cá com o pai, Dedé. Vem cá, vem cá com o pai, Dedé. Todos os dias um porco abre o programa. Zacarias, pega! Não podia deixar. Um porco diferente, né? Todos os dias um porco diferente. O porco escapou! Vem cá, Zacarias, pega o Dedé. Eu vou pegar o Dedé que ele escapou. Ele fugiu da coleira. Tá cheiroso o Dedé, hein? Tá cheiroso. Ele vem na pet shop. Estamos chegando. Tá ficando gordinho, tá ficando bom. Pretinho Básico ao vivo pra toda a Rede Atlântida no sul do Brasil. Muito obrigado pela parceria, pela sua audiência. Telefonia Big. E da Milena, a moda está nas ruas. Como vai, Maurício Amaral? Eu vou muito bem. Muito bom. E tu, Potter? Tô bem também. É que o Potter vai engolindo o gole de Potter. Potter tomando achocolatado é demais, né? Ei, parece um menino tomando achocolatado. É. Na verdade, parece uma menina. Cara, mas eu sou menino. Achocolatado. Eu sou menino, olha só aqui, ó. Viu? Oh. E tu, Cagezinho, tá bem, Cagê? Tudo bem, tudo beleza, certo. Beleza, tudo certo, Zacarias? Tudo bem, tudo bom. Fala, Alcemar. Beleza, Alcemar, tudo certo, tá cheiroso também. Quem é você, quem é que tá mais cheiroso, seu Alcemar ou seu Dedé? Não, o Alcemar trouxe no colo o Dedé. Ah, foi isso. Aí eles estão com o mesmo cheiro, os dois. É, foi isso. E o Antônimos tá bem, Antônimos? Olá! Antônimos. Antônimos Gourmet. Antônimos, hoje nós vamos mostrar pra nossa audiência a tua nova forma de participação na programação da Atlântida, Antônio. Já vamos mostrar. Vamos mostrar os drops de Antônimos Gourmet. Olha os drops! Daqui a pouquinho, então, antes do show do intervalo ali pelas 6h30, 6h14, a gente vai mostrar os drops do Antônimos Gourmet. Olé. Bota pra nós, por favor, Coutinho. Bota pra nós aqui um. Bota um, escolhe o melhor deles lá, é difícil escolher o melhor, mas bota um só, por favor. E a estrela móvel desse pretinho básico de terça-feira, 18 horas. É o homem dos livros, é o homem das letras, é o homem dos textos, é o homem das histórias da RBS. Davi. Boa tarde. Beleza, boa tarde. Davi Coimbra é o galo cinza e vingador deste programa. No sábado à noite, passado, eu jantei com o Anônimos Gourmet, que inspira o Antônimos. Sim. Né? E ele disse que está muito feliz com a homenagem, com as participações do Antônimos aqui. Que bacana, essa é a nossa intenção. Se você percebe, você que está na mídia, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, em todo o Brasil, que você é homenageado aqui no Pretinho Básico, saiba que você é, por nós, muito querido. Né? Mas especial. O Anônimos te cumprimentou, ó. Te cumprimentou. Cumprimentou. Não. Por quê? Não, porque tem uns que não cumprimentam. Quem, por exemplo? Agora tá me falhando. Arregou. Não vou me lembrar de nome, assim e tal. Mas... Eu cumprimento tá sempre todo mundo. Ah, mas não, deve ser um não. Guri, né, cara? Tu também um não. Tu também não. O Porã não, né? Quando eu ganho, eu cumprimento. Tá, e como é que tá o vestiário lá? Tá bom, tá na paz, cara. Tá na paz. Dá pra ver que tá na paz. Essa calma toda. Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS 6:05. Meu nome é Alexandre Fetter, obrigado pela audiência. Vamos até as 19 juntos. Floripa lidera alta da cesta básica no primeiro semestre do país. No país. Floripa teve um crescimento de 11,88%, seguida a cidade de Floripa por Fortaleza, com 9,87%, depois veio a capital do Rio Grande do Sul, 7,97%. Fiada puta. E João Pessoa, na Paraíba, com 6,17%. O frio intenso em junho foi um dos responsáveis pelo aumento. No mês passado, as geadas e as baixas temperaturas prejudicaram o cultivo de verduras no sul do país. E que vai piorar, né? Vai ficar tudo bem mais caro, porque não tem, né? Ah, porque teve muita geada agora em julho. Ah, tá. Aí alface. Todo santo inverno, rúcula, é isso. Né? Aí porque a geada matou, né? Aí não tem. Aí no verão também não tem, porque a seca matou, né? Bom, é. Sempre tem uma desculpa, né? Mas diz que vai ficar mais caro pra dona de casa. Que bom. Eu consequentemente pro marido dela, né? É quem paga. Né? Eu tenho 32 anos e nunca comprei rúcula na minha vida. Mas já comeu rúcula? Já comeu rúcula? Já comi. Tu nunca teve passarinho? Nunca teve um passarinho em casa? Não, nunca deu rúcula pra ele? Eu acho que passarinho tem que ficar no ar voando. Não em casa. no habitat natural passarinho. Dele. Quer dizer alguma coisa pro Cagê? Aproveita, ele tá do teu lado aí. Eu não falo com o Cagê sobre isso, que me irrita, me dá vontade de dar um soco no meio da cara dele. Olha que bonitinho os passarinhos do Pretinho aqui, ó. Olha, o passarinho do Pretinho, ele todos matou, presos. Ele já matou, né? uma passarinha lá em casa. Não, não, não. É verdade, já matou uma passarinha lá em casa. Eu e os gatos do Cagê já matamos uma passarinha. E na casa do Davi, o que é que tu matou? Na casa do Gavi, nada? Nada? Nada, um uísque uma vez. Um uísque, um vinho. Inteiro, um uísque inteiro. Operações em dois presídios gaúchos terminam com quase 100 celulares apreendidos. Ah, para! Além dos telefones, agentes da SUSEP recolheram armas artesanais e também drogas nos presídios de Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. No Clique RBS tem a lista, cara, a quantidade de droga que foi encontrado. É impressionante, cara. E tudo que é tipo, né? Maconha, cocaína, tudo lá dentro do presídio, cara. Como que entra, cara? Pela porta. Obviamente. Várias, literalmente várias pela porta. Vários celulares. Não, o celular, inclusive, tem dentro das pessoas? Visita íntima acontece. Entra pela porta. É. Impressionante. A bancada catarinense de deputados federais lançou a frente parlamentar. Frente parlamentar em defesa da conclusão das obras da BR-101 Sul. Agora vai! É a Frente Parlamentar em Defesa da Conclusão das Obras da BR-101 Sul. Eles ganham por nome. Os deputados federais de Santa Catarina. O objetivo dos parlamentares, nobres parlamentares, é pressionar a nova equipe do Ministério dos Transportes para agilizar e fiscalizar a conclusão das obras. A minha pergunta é muito burra, tá? Mas daqui a pouco, né? Natural aqui no programa, todos nós fazemos isso. Quando um político, ele entra numa comissão, alguma coisa paralela, ele passa a ganhar mais por entrar naquele trabalho? Não. Aí seria o cúmulo, né, cara? Mais ainda? Ué, mas eu não duvido nada. Não, não ganha. Não ganha nada? Não. Qualquer CPI, comissão... Não, ele ganha notoriedade, ele ganha, né, fala-se mais o nome dele. Talvez ele ganhe uns agrados pra não descobrir muita coisa. Isso aí, opinião pública, esse aí tá trabalhando. Votos depois, vou votar nele. Isso aí ele ganha. Juros do cheque especial e também do empréstimo pessoal, o CDC, aumentam em julho. A taxa do cheque especial chegou a 9,55% ao mês. 10%. 10%. Entrou lá 300 pila no teu cheque, especial, vai pagar 30 pila no mês. Isso é usura. Que é isso, cara? Que é? Usura. Com H? Com H e com Z. Usura. É, isso aí dá pra ser enquadrado naquela análise de juros abusivos. Cláusula abusiva, né? Dentro de um contrato, quando tu assina com um banco lá, tá isso aí. Porque se em algum momento o cliente, tá? O cara foi lá e pediu um empréstimo. Concordou com o percentual da taxa de juros sobre este empréstimo. Assinou, recebeu o dinheiro e aí lá na frente não pagou. Não pagou, não teve como pagar. Ele juntou lá várias prestações de várias coisas que adquiriu no mês e não teve como pagar o empréstimo pessoal. É verdade que ele pode entrar com um recurso e dizer assim: olha só, esses juros aqui estão abusivos, eu não quero pagar. Outro tira o juro ou eu não pago e assim nós vamos brigando. Acontece muito isso. É revisional, como é que é o nome? Eu tô perguntando, Davi, que é o cara que mais sabe de tudo entre nós aqui. Eu não sei muitas coisas. Sabe muito, Davi? Não sei muito. A maioria das coisas, Davi, eu não sei. Se tu não sabe mas muitas coisas, tu imagina nós. Mas isso eu sei. Que é o que interessa. Mas agora isso no eu momento. Sei. Isso pode e acontece muitas vezes de essa revisão aí. Muitas vezes. Aliás, a maioria das vezes acontece a revisão. O juro é considerado abusivo. Deixa eu te baixar. Inclusive, mesmo que no contrato esteja ali direitinho, aquele juro e tal, o cara entra e a justiça pode considerar que aquilo ali foi... Uma cláusula abusiva. É, mas não é má fé o nome disso? Não. Tu vai lá, tu contrata, não, tu sabe tu que os juros... Tu não contrata, o CDC, por exemplo, é automático ali na máquina. Tu tem que pagar. Eu entrei mas tu não sabe que o juro era tão alto. Sabe, tu assinou na hora, o gerente já assinou. Mas mesmo que assine, é eletrônico, Maurício, mesmo que assine com a taxa ali, pode entrar mesmo e... Mesmo que retica juro que paga. Pode. Qualquer contrato que tu assine e tenha alguma cláusula abusiva, tu pode entrar no juiz. Cerquinha fica a dica ou não era? Fica a dica. Claro, direito consumidor, vamos lá. Cerquinha fica a dica. Se nós não se unir, quem é que vai se unir com nós? É, né? É verdade. Eu entrei com 22 no banco, botei na cara do gerente e falei assim, ó, eu não quero dinheiro pra mais na minha conta. Só 22? Certo? R$22 tu entrou? Não, 22 uma arma. Ah, tu anda armado? De 22? Quando eu vou no banco... Tem porte da arma. E é barbaro de passar aquelas portas giratórias. Sim, tranquilo. Sabe? É menor o revólver. Só segura velhinhas nas portas. E aí eu entrei ali, botei o revólver na cara dele e falei assim, ó, tu não me dá nada no cheque especial. Não, que chegar em R$0, eu não quero mais nada. Não quero mais, não quero. Entendeu? Deixa eu morrer de fome. Eu vou passar o cartão, não vai sair. Não vai sair. Agora, se tu botar e utilizar, tu não vai me dar nenhum juro. Porque eu tô falando pra ti. E o que o gerente falou, Potter? Mandou a merda. Merda, cagalhão. Pinguins são encontrados em São Francisco do Sul. Opa. Bom, vieram com o Jim Carrey, né? É, eu gosto de Jim Carrey. Turistas que andavam... O que que é, Zaca? Gosto de pinguim. De porco, afinal de contas. Eu gosto dos dois. Não tem como fazer uma cruz. Animaizinhos exóticos. Não dá pra fazer uma cruz de pinguim com porco. Sim, com porguim. Porguim. Gostou, Zaca? Muito bom. Gostei também. Turistas que andavam pela Praia Grande em São Francisco do Sul encontraram um pinguim na areia, de óculos. Tomando uma caipirinha. Tomando solzinho. É? Magnato. Poucos minutos depois, outro animal foi achado na Praia da Saudade. Aí tava jogando futebol, hein? Os bombeiros foram chamados para resgatar os pequenos visitantes que, apesar de aparentarem exaustão e estarem sujos de óleo, não estavam doentes ou feridos. A dupla já foi devolvida ao mar como se oferenda fossem no final da manhã de hoje. Vai, oferenda. Vai, meu. Então, com bronzeador, né, cara? Claro. Óleo, claro. Óleo era o bronzeador. Óleo. Bronzeador, não é protetor, é bronzeador. E tinha uma época que as pessoas passavam bronzeador. As pessoas passavam Coca-Cola no corpo. Você vem de urucum, né, galera? Isso. Urucum é o que os índios se pintam, né? E hoje, pra não engordar, elas passam Coca-Cola zero. Mel, Bel. Que houve, Zaca? O que houve, Zaca? A piada, a piadinha do Potter. Não, piada não gostou? Não gostou da piada? É ruim, né? Tá bem. 6:13, vamos dar uma girada por aí, Potterzinho. Não, o que tu quer, Potter? Eu posso ler um e-mail aqui? Tu Potter, quando... Vai, chamado, lê o Potter, Potter. Lê o Potter e-mail. Lê o e-mail, Potter. Galera do PB, beleza? Sou o Xande, de Bento Gonçalves, e queria dar uns parabéns para o time de rugby daqui da minha cidade. Vai começar essa palhaçada. Não. O Farrapos Rugby Club. A TV Com transmitiu ao vivo e com exclusividade nesse sábado passado a final do Campeonato Gaúcho de Rugby Union Masculino 2011. A disputa pelo título foi entre os times Farrapos Rugby Club de Bento, campeão 2010, e o San Diego Rugby Club de Porto Alegre, campeão 2008-2009. A rodada decisiva da sexta edição do torneio foi realizada no primeiro estádio de rugby do país, o Estádio da Montanha. Ô, meu, deixa eu mandar, eu conheço o cara do San Diego, mandar um abraço pro Zé, que não é nenhum Zé, é José Carlos o nome dele, grande abraço, Zé. Que é desse primeiro time aí que foi campeão 2008, 2009, o nome dele? O San Diego Rugby Club. Abraço, Zé. Parabéns pelo trabalho aí. Foi um jogo emocionante. O Zé é instrutor de tiro, grande parceiro. Contrai. Trabalha lá na Magaldi. Contrai, marcados no acréscimo e ponto de ouro no final. Na raça, o Farrapos é o grande campeão gaúcho de 2011, gente. Vamos, Farrapos. Vamos ser campeão. Quem mandou pra gente e-mail foi o Xande, que é de Bento, né? E é o camisa 4 do Farrapos. Ele pede pra mandar um... Pode ficar tranquilo. Alô? Calma que tá chamando o telefone. Ô, Zé, aí, beleza? Zé, olha o Zé aí, ó, meu. Bate, ferrou, Potter. Baixa o quê? Preta? Jiu-jitsu? Eu sou faixa verde, cara, até. Pô, demais. Tá na mesa. Grave Magá também é mestre. Legal, Zé. Bacana. Bah, opa. Luciano o nome dele. Diz pro Zé que eu sou amigo dele. Frotinha. Não. Do patrol é o barbudinho. Fratinha. Isso, o mais gordinho. O que tem tetinha. Isso, o outro é o Ico. Gente fina, gente boa. Isso. Não, e a mina é a Rodaca, tu conhece? Isso. Tá bem. Abraço, manda Zé. No soco e sozinho. E sem levar pro chão. Só no soco. Só no mata-cobra. Vai, Cadê? E aí, PB, sou o Fernando Chapolin, aqui de Porto Alegre. E tô mandando uma lista dos 5 motivos que mostram que ser onipresente é ruim. Porra, mas quem é que é onipresente? Você não for. O Senhor. Eu só, né? Deus o Senhor é onipresente. O Felipe Vieira também te encontra em todos os lugares. o amigo lá de Floripa, cara, o amigo do Piange. O Deco. O Muralha. O Deco é o onipresente. Um abraço pra essas duas personagens de Floripa, o Deco e o Muralha. Saudades, gurias. Você não pode faltar no trabalho. Você jamais poderá faltar ao trabalho, pois você já estará lá. Não adianta ligar pro chefe dizendo que tá doente, pois ele vai dizer, mentira, eu tô vendo você aqui na minha frente, tá muito bem de saúde. É isso aí. Você será automaticamente suspeito de todo e qualquer crime, estando presente em todas as cenas do crime. Você será considerado suspeito de todos eles. Não vou querer ser onipresente. Por falhas na justiça, certamente será condenado a vários crimes que não cometeu. Você será constantemente acusado de assédio sexual, o que pode parecer uma vantagem, que é estar presente em todos os ambientes onde as mulheres trocam de roupa ou tomam banho. E é uma enorme desvantagem antes de bater palma, Potter, pois você será acusado de assédio sexual e verá coisas bastante desagradáveis. É, né? É verdade. Às vezes é ruim, cara. Na aula de como é que o cara faz exercício dentro da piscina? Hidro. A voz de Deus. Não tem gostosa em aula de hidro. Pode procurar em qualquer aula. Hidroginástica? Não tem. Só caquedo. Que isso, Alcemar? Sua segunda-feira vai durar 36 horas por conta do fuso horário. Seu dia vai começar no Japão e só terminar 36 horas depois, quando for terça-feira, no último fuso horário. Mas o sábado também dura 36. São desvantagens, não são vantagens. Vou querer só o sábado. Você não saberá a hora de dormir, por ser dia e noite ao mesmo tempo. Nunca mais você poderá dormir, pois sua onipresença fará com que você queira dormir e ficar acordado ao mesmo tempo, transformando sua existência onipresente num verdadeiro inferno. Não vou querer trocadilho mais, gratuito, então. Segundo. Portanto, boa. Amigos, concordem comigo que ser onipresente é uma verdadeira maldição. Boa. Grande contribuição do Fernando Chapolin aqui, né? Grande contribuição, baita contribuição. Fernando Chapolin. E aí, Fausto Silva? E então, galera, agora às 22:07. Não é 22:07. Não, são 42:07. 18:07. 42:07. Tô bem de matemática. Boa, Fausto. Brincadeira, mais uma da série. O que o Faustão disse, galera? O que que eu disse pro padeiro? Olha! O pão, bicho! O sonho, bicho! O que eu disse pro vaso sanitário? O cocô, bicho! O troço, bicho! O troço, bicho! Eu chamo de troço. É troço. Ah, o coco ia ser menor. O cocô, bicho! O coco, bicho! E o que o Faustão disse pro Jô Soares? Grande fera! O gordo, bicho! O gordo, bicho! O que, que eu disse pro organizador do show no Morumbi? Meu Deus. Essa é fraca, bicho. Ó, o Bambi, bicho. O Bono, bicho. O Bono do YouTube. Show do YouTube, né? Show do YouTube. Zacarias, tu ouviu isso aí? Eu não quero saber. E o que, que o Faustão disse pro trote do PB? O corno, bicho! O corno, bicho! Grande fera, não tem quem mandou, galera! Muito bom! Não tem quem mandou, bicho! Adivosa! Não tem! Tu quer dizer quem foi mandou esse e-mail? Is the no name desse e-mail do... No name! Putz, mas aí fica very complicated pra descobrir quem manda. É verdade, João! Sabe o nome de cada um aqui, João? O... Aquele lá de verde, já quem é lá? De verde, o... Amaralico! O David, o Artigosa, Calitos Eugemar, o Luciene e o Alexander. Tem o rapaz que is the very homosexuality. Arthur, o estagiário. Estagiário. É very homosexuality, ou seja, é muito homossexual. Ô, Ronaldo! Não me fale, Ronaldo! Vai daí, Davi! Tem um ouvinte aqui fazendo uma campanha. Salvem o porquinho Dedé. Mas ele tá bem, o Dedé tá bem. É banho tomado, tá ali o lacinho na cabeça. Meu nome é Maicon e moro em Joinville, Santa Catarina, cidade onde vocês lideram audiência nos horários dos dois programas. É líder! Qual é a cidade, Davi? Joinville. É verdade. Pode parecer estranho meu e-mail, mas acredito que deve tocar o coração de outros ouvintes por este Brasil afora e até no exterior pela internet. Meu sentimento em relação ao programa mudou radicalmente desde que vocês adotaram o porquinho Dedé. Querido, né? Que legal. Talvez o Potter devesse ler esse e-mail. Não, não, vai tu que tá tranquilo. Ele, o porquinho, tem sendo vítima de bullying de vocês. Cara, só um pouquinho, mata o coral. Mas é tu que tem as armas. É o Dirceu e a véia. Cara, coisa horrível. Ninguém merece isso. Ah não, o Dirceu tá tocando junto. Não mata, meu. Mata, não, não mata, cara. Não mata. Não, deixa um pouquinho mais. Eles não ensaiaram, né? Cara? Vou matar. É melhor matar. Vou matar. Não, mata só o Dirceu, velho. Só o Dirceu. Deixa a véia sozinha. Véia, sai pro lado, velho. Tá tremendo, velho. Tá com medo, velho. Sangue na véia ali, ó. Espirrou sangue nela. Tá com medo, velho. Dirceu tá mexendo ali no chão. Sai pro lado, velho. Agora, véia, velho, no grito. Boa, acabou. Vai, Davi, continuando com tranquilidade. Continuando. Então, o nosso. O importante é não perder a serenidade. É, serenidade. O nosso ouvinte. Se não Michael... treme na hora, aí é ruim. Arthur, tira os corpos lá pra fora. O corpo, bicho. O Michael Soares diz o seguinte: meu sentimento em relação ao programa mudou radicalmente desde que vocês adotaram o porquinho Dedé. Ele, o porquinho, vem sendo vítima de bullying de vocês, com brincadeiras, ofensas a animais e agressões físicas, não, como puxões de rabo e beliscões. Não, a gente não puxa o rabo. A gente... Os gritos apavorados do Dedé me transportam à minha infância, onde tinha de fugir de casa para não escutar os gritos de pavor dos porquinhos que eram assassinados por familiares para festas homéricas. É, mas comer comia, não era, né? Assassinatos, comer comia, né, gente? Né? É a lei da selva. Sempre fui fã de porquinho. Não é, não. Sempre fui fã de porquinhos. O Baby, que de atrapalhado não tem nada, baby, é meu ídolo. Mas o Baby é um amor. E o Cícero, então? Gosto também de uma porquinha de um seriado parecido com Vila Sésamo. Ele não sabe o nome. E sempre que posso, põe o DVD dos Três Porquinhos. Oh, você sabe o nome dos Três Porquinhos? Cícero, Prático Cícero, e Homero, é Heitor. Isso? É Homero. Heitor. Ah, Heitor. Ah, perdão. É que eu tenho dois amigos, o Heitor e o Homero são irmãos. É mesmo? Que massa. Estamos montando uma ONG aqui em Joinville para defender os porquinhos. Save the pigs. Tenho amigos. Estou montando uma ONG para defender os porcos. Tá certo. Tem que montar a ONG mesmo. Tem de porco assim, por aí, cara? Rapaz. Tenho amigos. Só que no estúdio tem cinco. Tenho amigos que também defendem essa causa e estão juntos nessa luta. Não gostamos quando utilizam o termo porcaria. Ah, não. É para mesmo. Designar daí, uma coisa ruim. Bem daí. Aí forçou, né? Também não comemos carne de porco. Ah, uma delícia, cara. Carne de porco. Uma costelinha de porco. É, o melhor bicho pra dar carne é o porco. Por isso que eu tô louco que o Dedé. Coisa boa, né? Eu tô louco que o Dedé fique salame, presunto, do tamanho ideal. Agora feijoada, né? Tá vindo aí o tamanho ideal. Tá mais gordo, tá vindo aí. Olha só que as carnes do Dedé. Olha aqui. É um queridão, vai ser. Vai doer. Então eles não comem carne de porco, nem torresmo, e muito menos feijoada com aqueles pés, rabos e orelhas dos desprotegidos porquinhos. É, brincadeira, porque Dedé, é brincadeira isso tudo. Espero que vocês revejam o desejo de matar o Dedé no final do ano e parem, por favor, de maltratá-lo. O Dedé também é um ser humano, isso na opinião dele. Verdade. Porco também é gente. Com sentimentos e medos. Que o espírito do lobo mau se afaste de vocês e que possamos viver num mundo sempre melhor e às vezes mais porquinho. Quem é que fala isso aí? Um abraço, Maicon Soares. Maicon, a gente deu banho no porco, tem um lacinho na cabeça dele e a gente faz carinho no rabinho dele. Faz carinho no rabinho, tu pode aqui, força mais. Tem uma mão mais grossa. Tá, faz vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Dedé, vem cá, Dedé. Vem cá, Dedé. Maurício, tem uma... Olha, vem cá, vem cá. Olha o dedo do Maurício. É com o dedo, porquinho. É, o dedinho do Maurício. Aí, Maurício, vai. Ó, coisa querida. Agora. Puxa. Ah, não. Sacanagem. Eu não consigo. Aí estavam três garotos voltando da escola, maior calorão, quando vem uma moça fazendo topless por entre as frestas da cerca. Ah, que delírio! Fica a dica, né, galera? Fazendo topless na beira da sua piscina, pelas frestas da cerca. E eles param os três garotos de 12 anos, 11 anos, 20, param ali 40. Pra olhar a moça tomando banho de sol. Mas eu vivi isso lá em Alegrete, é um momento mágico na vida de um garoto. É verdade. De repente, um deles, o Joãozinho, cara, sai correndo pra casa. Aí os dois que ficam, o Zezinho e o Batata, se assustaram também e saíram correndo. No dia seguinte, mais calor ainda, tá lá. Ah. A bonita, de novo. Topless, beira da piscina. E volta os três moleques ali olhando atrás da mesma cerca. Mágico isso. De repente, o mesmo Joãozinho sai correndo de novo pra casa. E os outros dois se olham e saem correndo também de novo, sem falar nada. No terceiro dia, a mesma coisa. Ah. Como é bom o verão, né, cara? Mas na hora que o Joãozinho vai sair correndo, o Batata segura e fala: tá, qual é que é, João? Não gosta de mulher pelado agora, por acaso? É claro que eu gosto, Batatão. Só que a minha mãe falou que se eu ficar olhando mulher pelada pela cerca, eu vou virar uma estátua de pedra. Então, quando eu percebo que já tô começando a virar estátua, eu fujo. Ora, ora. Que bonitinho. Pobrezinho. O Joãozinho não conhece o porquinho, cara. Ô, João, chega aí. Ah, que bonitinho. Olha só, tá aqui ele aqui, ó, Dedé. Que bonitinho. Oi. Como é teu nome? É Dedé. Quer saber o meu nome? Qual é? Não vou dizer. Que guri praga, tio. Vai, Potter. Tá na hora de mostrar com quantas linguiças se faz um bom churrasco. Da onde vem a linguiça? Começou o primeiro. Porco. Começou o primeiro concurso que vai eleger o melhor assador do Rio Grande do Sul, Espeto de Ouro Lebon. É o Coto, é o Coto. Acesse espetodeourolebon.com.br, mande uma foto do seu churrasco e responda a pergunta. Alemão quer saber, por que você se considera o melhor assador do Rio Grande do Sul? Quem quer saber? Tchau. Lebon. Ah, tá. Depois de comprar umas linguiças Lebon, fazer um bom churrasco e convencer os vizinhos e amigos e parentes a entrar no site e votar em você. O site é o espetodeourolebon.com.br. É, bom. E mostre quem é o número um das churrasqueiras no Rio Grande do Sul. Churrasco não basta ser bom, tem que ter Lebon. Boa! Ah, vai ter amanhã, né? Aliás, amanhã tem churrasco da firma. Com o jogo da seleção. Mais uma vez comemorando os objetivos atingidos e aí nós estaremos lá fotografando o nosso querido assador Carlos Couto, isso aí. Um dos melhores assadores do prédio. É verdade. Vai, né, Joel? Vai no nosso do prédio é sacanagem. Do prédio é sacanagem. Recebeu um dos melhores do mundo. E comeu de best churrasco. Barbecue. Best churrasco, né? De churrasco. Não, então fala assado, então, que é mais bonito. De assado. Posso levar o Artigosa? O Artigosa vai. E o Dudu? Dudu e o Ronaldo não vou levar. O Ronaldo só me faz, Ronaldo. O Fabrício, leva o Fabrício, João. Pra quem não tá entendendo nada, dá pra explicar porque claro o João acabou entrando aqui. Claro que dá. Tem uma matéria espetacular que tá no blog do Pretinho. Tá no Twitter do Pretinho, né? A gente vai colocar no blog. Que é o jogo Cruzeiro. Só um pouquinho. Não tá no blog a matéria? Não tá, Maurício? Não tá, Maurício, no blog? Maurício, não tá no blog, Maurício. No segundo blog mais lido, Clique RBS, não. Não tá. É por isso que é o segundo. É o nome. É por isso que é o segundo. No blog 9 não tá mesmo. Tô sentindo uma pressão âncora do programa para com a produção. Agora no intervalo a gente vai botar, tá? Entra no intervalo, vai no blog do Pretinho que vai estar o vídeo, que é o seguinte. É o jogo Vasco e Cruzeiro em São Januário. O João Santana é o novo técnico do Cruzeiro, só que o João Santana não sabe o nome dos caras do Cruzeiro. É pouco tempo. Não sabe. E aí o repórter teve a audácia, né? Ele teve a perspicácia de a matéria ser em cima do João. Ele informa tudo que tem que informar, mas ele pega esse detalhezinho que não é mais detalhe da matéria. Tem uma parte que o auxiliar diz pra ele botar alguém que tá no banco, acho que o Roger. Tal, e diz assim, é pra botar o outro e ele falou, não, botar o Roger. Tá todo mundo pedindo o Roger. Não, mas aí... Botar é fácil. Botar é fácil. Agora tirar quem? Botar é fácil. Tirar alguém. E aí tem um momento que ele pede pro Ronaldo, que eu acesso suor dele, né, dentro do Cruzeiro, pro Ronaldo pedir pro time aquecer. Ronaldo! Ronaldo, aquece, Ronaldo! Cadê a galera, Ronaldo? E aí o Ronaldo, mas já estão aquecendo. Não, bota o pessoal pra aquecer. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Bota o pessoal pra aquecer. O pessoal são os atletas. Eles já estão aquecendo. E aí chama o Artigosa de Artigosa. E aí chama o Ronaldo assim, aí o Ronaldo fala pra ele assim, ó, não, não é Artigosa, é Artigosa. Ele fala assim... Tanto faz, né? E aí o detalhe, cara, as duas substituições que o Joel Santana faz, cada uma das substituições faz um gol. Ele tem sorte no Vasco. O Artigosa e o Roger. Exatamente. Aí ele sai aclamado, ele passa pela galera aclamado, e aí é o seguinte, porra, cara, É uma cara de pau, né? A galera aplaudindo ele aqui, ó. É demais, né? O que eu acho legal do Joel, cara, eu acho legal do Joel é que o Joel, ele trata o futebol como deve ser tratado. Uma brincadeira, né? Um esporte que ele ganha de outro mais, mas no fundo é uma brincadeira, sorriso, né? Sorriso de moleque. Ele não leva tão a sério assim o futebol, né, cara? Ele mas ele tem sorte na vida, né, cara? Ele tem sorte, ele tem na sorte vida. Muita, eu diria. Ele vê que aqui mesmo, ele iria rebaixar o Inter. Mais do lembra? Que sorte. É. Ele tem, o Inter estava numa descendente, como eles gostam de dizer, né? Que não tinha mais jeito. Aí, de repente, o Inter trocou de técnico e se alçou e se foi embora. Que loucura. Não, e aí expõe, né, cara, uma coisa que para quem gosta, quem acompanha, o futebol é inadmissível de tu ver, né, cara? Um treinador que trabalha no Brasil há quantos anos já, ou dentro do Brasil ou fora do Brasil, não interessa. No mínimo 30 anos de carreira tem o Joel Santana. Ele tava fora do Brasil. South Africa. Mas tem que conhecer o jogador. Onde é que tu tava? In the South Africa. Aí, ó. Não colou lá também, não. Não, né? Não colou. Não, lá não colou. Não conseguiu se expressar direito, in the medium, in the first time, we play entendi. The match, in the left to the right, in the middle from behind. Duas ofertas da nossa audiência. Gostaria da ajuda de vocês para ajudar a vender meu carro. É uma EcoSport XLS 1.6 Flex 2005 em excelente estado. Comprei praticamente zero da minha chefe e cuidei dela como filha, pois foi meu primeiro carro. Tô pedindo 30.500 na EcoSport. O e-mail para contato é vendoeco@gmail.com. Mais uma, por favor, se possível, leiam no programa das 18. Meu pai tá vendendo o sítio onde mora para comprar uma casa menor, para poder ajudar a mim e a meus irmãos a comprarmos nossas próprias casas. O sítio fica em Terra de Areia, a 15 minutos da praia de Curumim, 30 minutos de Capão da Canoa e a 5 minutos da Lagoa. O terreno é de aproximadamente 1 hectare com duas casas. A casa maior tem 110 metros quadrados, 4 quartos, 2 banheiros, sala ampla, garagem para 2 carros, churrasqueira, cozinha grande e área de serviço. A casa menor, 1 quarto, cozinha, sala e banheiro. O terreno é alto e fica perto do hospital de Terra de Areia, perto da Rota do Sol e também da BR-101. E-mails para sitioterradeareia@hotmail.com. Tá bem? Mande para nós a sua oferta para classificados@atlantida.com.br. Voltamos em seguida. Exatamente. Com o Pretinho Básico. MMA. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 20 minutos para 7. Telefonia Big da Mileira. Moda está nas ruas. É um prazer poder estar aqui na frente destes microfones falando para tão seleta audiência. E mais do que isso, além de seleta, gigantesca audiência do Pretinho Básico. E bonita também. Muito bom. Vamos dar uma olhada aí no que tem de esporte, doutor Alceu. É papa mesmo. Vamos nós, então. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola na sua. Doutor Alceu, já saiu o nome da bola da Copa de 2014 no Brasil. Qual é que é, doutor? Já burlamos. Mandou aqui a Bel Zancanaro pra gente. Obrigado, Maribel. Valeu. Eu acho que o nome da bola vai ser Antônio Carlos Magalhães. Um bom nome de bola. Ou José Sarney. É, ou Sarney, não. E o Julinho do Avaí, doutor Petro. Que aconteceu? Foi provado. Ei. Saiu. Bom lateral, hein, cara. O lateral, o Julinho. Lateral saiu do Leão, tá um cano, e foi provado. Lateral esquerdo, mandou se preparando para Libertadores. Vasco tá um cano. Vai da time, Vasco. É, exatamente. O Grêmio emprestou o Edilson, doutor Cadê. É. Pro Atlético Paranaense, pro Renato. Olha, o Renato realmente é gremista. O cara sai do Grêmio, vai pro Atlético Paranaense e leva. Parabéns, Edilson, é gente muito boa. Abraço pra ele. Toda sorte do mundo que ele vai precisar no Atlético, tá muito mal. É o Lele Cover, né? É, igual o Lele. É. E o Balépia? O que tem o Valência? O Valência liberou o Renan. Ele pergunta como ele soubesse. Ah, é, liberou o Renan. Liberou o Renan, doutor Pepe. O Renan vai voltar pro gol do Inter, doutor Pepe. Vai ter que lutar agora. Disputar a posição com o Muriel. É, né? Vai ter que disputar a posição. Muriel tá bem, né? Muriel tá bem. Um abraço, grande Renan, abraço pro Renan. Baita, Renan. E hoje tem o Uruguai, doutor Pepe. Na Copa das Américas. Uruguai. Uruguai ou México? Jogo difícil, hein? É, não, mas é a seleção do México. Sub do México, né? Mas antes tem o Chile com o Peru. Baita jogo. Aliás, o Peru tem o fardamento mais bonito de seleções do planeta Terra. É o do River Plate, é espetacular a camiseta do Peru. Todo fardamento. As duas camisetas. Ah, a toda vermelha e a clássica do Peru. É ombro, né? É ombro. É um ombro. Jogava com o Bijas. Demais. É, aquela da década da Copa de 70. Aquela clássica que jogou contra o Brasil, né? Camisa de seleção tem que ser simples e bonita, né, cara? E não tem que ter tarja, né? Sabe por que aquela tarja lá, cara? Não, eu vou te falar. Não tenho a menor ideia daquela tarja. Aquela tarja é por causa dos guerreiros índios brasileiros. Agora tu vê, né? Eles botaram essa tarja. Não, é um viado que desenha a camiseta, cara. Não, assim, os guerreiros índios brasileiros perderam... Que cagalha a pau esse cara! Os guerreiros índios brasileiros perderam todas as guerras. Foram dizimados. Chegava um português aqui com... Então tá exato a busda, cara. Eles dizimavam 80 índios, então tá certo, Davi. Então tá certo, porque por isso que os caras entregavam as índias por causa de espelhinho, cara. O cara dava um espelhinho e ganhava duas índias. Esse cara ainda homenageia na camiseta do Brasil. Mas hoje é mais ou menos assim. Se fosse ainda daqueles que acabaram com o General Custer nos Estados Unidos, né? Hank Papas, Cherokees, Comanche, eu prefiro... Pajero. Os Pajeros. Eu gosto mesmo é dos Amaruques, né? Os índios Amaroque. Ou dos Blazers. Os Blazers também são bem bons. Sabe que e os S10, então? Os índios brasileiros mais ferozes eram os Goitacazes. Que tem um time chamado Goitacazes, que não é nada... Goitatazes? Goitacazes. Não, mas os Volta Redondas não ficavam atrás Esses Goitacazes, eles eram grandes nadadores. Sim. E aí eles fizeram o seguinte, eles caçavam tubarões, cara. Tá brincando? Tubarões. Sabe o que eles faziam? Hã? O tubarão vinha pra pegar o índio Goitacazes, eles tocavam um sarrafo, um pedaço de pau na boca do tubarão. O tubarão ficava com aquela boca aberta e metia a mão na boca do tubarão e arrancava o coração do tubarão. Mas tem que respeitar os Goitacazes. Isso é nome de time, não é? Grêmio, Inter, Havaí, Figueirense. Goitacazes é Futebol Clube. Existe o Goitacazes? Ainda existe. Tá na terceira, a cidade é campo dos Goitacazes. Por causa dele. No Rio de Janeiro, pra quem não sabe. É a cidade de Campos, da Petrobras, lá, pra lá, lá. Não, mas o Goitacazes, quem não sabe, é um time do Rio de Janeiro, que já foi da primeira divisão. O cara que não pode ser contratado pro Goitacazes é o Richarlison, né? Porque o Richarlison não faria isso com o tubarão. Não faria isso com o tubarão. O Richarlison andaria com os golfinhos. Do ladinho. Doutor Alceu! Era isso, doutor Peter! O senhor gosta de peixe, doutor Alceu? Eu gosto de peixe! Qual é o peixe da sua preferência, doutor Alceu? Piranha! Sopa de piranha, né, doutor Alceu? Muito bom! Cara, eu tenho um e-mail aqui, cara, que é o seguinte, é um e-mail que eu tô guardando desde a semana passada, inclusive fui cobrado pela audiência que eu não falei, vou ler amanhã e tal. Ah, aquele. E não li. Então aqui, eu gostaria de compartilhar, não vou citar o nome porque ela pede pra não citar nem a empresa. Gostaria de compartilhar com vocês uma história e colaborar com as diversas discussões do programa sobre gorda e gordo. Sou de 82 e meu marido de 83. Nascidos e criados na mesma rua e amigos desde a infância, foi então em 97 que decidimos dar o primeiro beijo. Aos 15 anos. Em 2002 já morávamos praticamente juntos sogra. Aos 20. Dormindo de conchinha e comprando o famoso enxoval, pois queríamos casar. Ele, uma pessoa esbelta como Mr. P, e eu, gostosa. Assim mantínhamos o peso. É gostosa como quem? Ela é gostosa. Gostosa. Como Mr. Pensa P na também. Tua gostosa. É, qual é a tua gostosa, Davi? Mr. P. É Mama Brusqueta. Então, quem? Mama Brusqueta, que ela tá aí, ó. Tá. Bom, enfim. Ele, sem esforço algum, mantinha-se elegante. E eu sempre me segurando ali na dieta pra manter o peso, me mantendo gostosa. Bem, muito bom. Foi que então, em meados de 2005, por indicação médica, tomei algumas injeções de hormônios. Parou! Foi quando adquiri rapidamente 12 bigode. Quilos. E bigode. E bigode, não, sobre o bigode ela não fala. E voz grossa. Aí ela então ganhou 12 quilos rapidamente em 2005. Bem, poderia ter engordado por outros motivos, como comer demais, ficar grávida, sei lá, mas caí numa cilada. E não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Ganhei 12 quilos. Brincadeira. E ele não me apoiou. Bah, filho da mãe. Mas também, né, Maurício? Não, para, é foda. Olha bigode. A sacanagem que o cara fez com ela, meu. Pelo olha amor só, de Deus. Vamos tentar não comentar. É, qual, é, qual era, não comenta. Qual a cara. Razão dos hormônios que ela tomou? Não vem ao caso. Não, acho que vem. É irrelevante. Tá, mas e aí? Olha lá. Só, foi então... cai numa cilada e tal, ele não aguentou e tal, e aí foi então que ele sentiu a fúria de uma mulher. Gorda. De uma mulher mortadela, bota ela aqui. Uma mulher mortadela. Ele não quis ficar comigo nos quilos que adquiri, disse que não queria terminar comigo, mas queria que eu perdesse os quilos. Mas que filho da mãe. Ah, tu repito, perde os quilos, daí a gente volta, é isso que ele não, diz. Tu perde os quilos, a gente continua, tu não perde os quilos, sai fora. Ah, tá. Foi então, e eu repito, foi então que ele sentiu a fúria da mulher mortadela. Da mulher mortadela. Foi horrível, houve o rompimento. E alguns dias depois ele me procurou na faculdade pedindo perdão e julgando nossa história acima dos 12 quilos e ainda me pedindo em casamento. Fomos morar na nossa casa. Ah, ela voltou. Usar o enxoval novo e tudo mais. Reconciliamo-nos. Mas cabia ainda o enxoval novo? Baca, Gê. Não, não, enxoval de cama, mesa e banho e tal. Tá. Reconciliamo-nos, KG. E essa foi mais uma história nossa, de tantas vividas nesses 14 anos juntos. Mas uma mágoa ficou guardada no meu coração. Lógico, né? Nunca mais tocamos no assunto, nem ele, nem eu. Emagreci, engordei, sei lá. Nunca mais encanei com o meu peso. Liberdade, afinal. Não o julguei pelo seu olhar crítico e só masculino naquele distante verão de 2005. Faz pouco tempo, hein? E que depois se tornou arrependido pela visão de amizade e amor que mantinha para comigo. Eu vi apenas imaturidade e perdoei. Vivemos muito felizes até hoje. Queremos até encomendar um baby. Já curtimos muito a vida sozinhos. O que importa, caros pretinhos, é que o destino se encarrega dos julgamentos. E nem eu, nem vocês podemos com isso. Aconteceu... No final de 2010, que por problemas de saúde, ele tomou uma medicação muito parecida com a que eu tive que tomar em 2005. E ele engordou 23 quilos. Fala, fresco! O dobro dela. Brincadeira, galera! 23, bicho! Como já falei, nunca mais tocamos no assunto. Mas quando ele se percebeu gordo e fora de forma e me questionou sobre o seu corpo... Vocês sabem, pretinhos, o que eu disse? Tu é um homem mortadela. Ela disse: vem dormir gostoso. Vem. Oh. Sim, vem dormir gostoso mesmo, porque, né? Acabou, né? Vem dormir. Vem dormir. É impressionante a falta que faz a sensibilidade na pessoa. Cara, né? Que demais esse meio. Que demais essa mulher, cara. É verdade. Que demais essa mulher, cara. Vem, não, a frase é a seguinte: vem dormir gostoso, vem, você está demais. Mas se... Bom. E aí ela ainda bota aqui, entre parênteses, vejam, entre parênteses, três pontinhos, que noite. Aê, gordinho! Dela, hein? Tem que ser uma cama boa, né? Não interessa, Davi, pode ser no chão. Uma cama forte. Pode ser no chão, não interessa. Dois gordinhos vizinhos de cima, ativos. Um horror, cara. Insônia. Que era uma barulheira. Só pra se mexer, né? Os dois se mexendo de madrugada. Não é nem isso que pensando. Vocês pensaram bobagem, né? Não. Vocês pensaram bobagem. Não, pensamos os dois pensaram se mexendo. Sim, se viram pra lá, se viram pra cá, né? Mas eu tô ficando gordinho, então a eu posso verdade falar. É que pra ser feliz, não precisa ser bonito, nem rico, nem ter saúde, nem sei lá o quê. Pra ser feliz, basta ter saúde e amigos. Acho que é isso. É isso aí. Né? Mas é melhor ter saúde, amigo, ser bonito e rico. Tu morreu, tu não viu os tiros que te deram lá? Ai, cara, eu vou falar outra coisa. Coisa horrível. Ai, ai, ai. Ah, lamentável. Vamos mostrar aqui o quadrinho do Antônimos. Vamos mostrar o quadrinho do Antônimos, como é que vai ser na programação da Atlântida. Durante três quadros, durante três momentos da programação da Atlântida, durante o dia, nós teremos aqui o quadrinho do Antônimos Gourmet. Vamos ver como é que tá esse aqui, Antônimos? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Agora na Atlântida. Atlântida. Antônimos Gourmet. Olá, aqui Antônimos Gourmet sempre com você. E hoje, uma receitinha muito diferente. É o fígado de bugio acebolado. E pra me ajudar a fazer essa receita maravilhosa, ele, o rei do bugio, Zacarias. Oi, Antônimo, hoje nós vamos fazer o bugio acebolado. Você sabe como é que faz pra pegar o bujuzinho? Como é que faz pra pegar o bujuzinho? É muito fácil. Você só tem que ir numa floresta, uma floresta amazônica, uma floresta setentrional, uma floresta com árvores arboríficas, e procurar o bugio. É mesmo, é? Aí quando você achar o bugio, você pega o bulldoque e puxa na direção dele. Ele vai ficar com medo e vai mostrar o filhotinho dele, que é pra dizer: não me mata, que eu tenho filhotinho. Mas eu não sabia. Aí é nessa hora que tu não pode hesitar. Pega e dá no pescoço do filhotinho, que vai pegar no filhotinho e no peito da mãe, e vai matar os dois. Que beleza! Matou os dois bugios com uma bala só. A ideia é essa, é poupar munição. E aí, depois que já matou os dois bichinhos, pega e leva pra casa. Chegando lá, já corta a barriguinha da bugia. Como é que é o... Da bugeia. Da bugeia, exatamente. E aí já pegou e tira o fígado dela e separa. Já bota a cebola. Tá contendo a barriguinha da mãe. E pequenininho tu bota numa frigideira com farinha de rosca e vai fritando o bugio pequeno. Olha aí, o pequenininho tá sendo fritado. Aí depois pega o fígado acebolado, mais o bugio pequeno e bota onde? No liquidificador. E bota ali uma cachaça, um gin, um rum e bate tudo. É os bugio louco do liquidificador. Olha ali que beleza. Filhinho e mamãe juntos de novo, só que dessa vez em forma de caldo. E então é só botar numa xícara e desfrutar o seu caldo de bugio acebolado. E sabe como que fica esse caldinho de bugio acebolado, que agora virou caldo? Sabe como fica? Como que fica? Fica uma merda! Essa receita foi feita por profissionais. Não repita isso em casa. Se beber, não dirige. Nenhum animal foi ferido durante as gravações. As receitinhas animais do Antônimos Gourmet. Todo dia, só aqui. Eu sou obrigado a comentar que eu achei de uma crueldade, né, esse quadro, Antônio. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Não, sobretudo aquela observação: mãe e filho juntos de novo, agora em forma de caldo. Liquidificador. Eu anotei tudo aqui. Dá pra fazer com gato, Antônio? Dá pra fazer com gato. Cara, as receitinhas animais vão trazer cada bichinho pra dentro do liquidificador, que vocês não têm a menor ideia, cara. Muito bem, então em breve, a partir, eu acho que da segunda metade de julho, na programação da Atlântida, circulando aí mais um quadrinho de humor aqui do nosso querido Pretinho Básico, com origem no Pretinho Básico, com essas cabeças pensantes aqui do programa. Muito bom! Olha, vou te falar. Vai daí, Davi! Ai, me ajudem! Diz o Eduardo. Tamo me aqui, ajudam! Estamos aqui pra atrapalhar. Não, mas na verdade não é Eduardo, é a Priscila. É no e-mail do Eduardo. Olá, sou Priscila, tenho 28 anos e conheci o homem da minha vida. Já pronto. Ele é alto, médico. É importante o homem ser alto e médico. Pra ser homem da vida, é verdade. É. Alto, médico, olhos claros, sarado, bonito, quarentão. Pô, vou querer pra mim. É o Dr. House, não? É o Dr. House? Olha, vou querer pra mim. Vou querer os dois pra mim. É alto, médico, olhos claros, sarado, bonito, quarentão, solteiro e sem filhos. É o Dr. House. Tudo de bom. Eu sou um disco blues, não, mas o Dr. House tem 50 e poucos anos já. Não, 40. Tá acabado, então. Não, acho que tem mais. Acho que tem uns 50, Dr. House. Será? Eu acho. Ele rengueia, né, cara? Rengueia. Mas meu irmão me jogou um balde de água fria. Por quê? Segundo ele, lá no Bonfim, um homem que tem como apelido Mago Merlin e faz questão de somente usar roupas de marca, até as cuecas e o pijama, esse homem é bicha. Ah, e não tem como ser o homem da vida dela, não há nenhum preconceito nessa colocação. Bicha da vida dela. Digo, né, ele que não pode nessa colocação. Mago Merlin é muito lindo e bom de cama. Ah, o Mago Merlin então já, né? Ah, é, só pode. Ah, não, então, mas já ele mostrou, insiste, a marinha. Mas... já fez a mágica. Mas ele insiste e diz que só falta meu Mago Merlin sair do armário, pois um homem de verdade jamais usaria como apelido Mr. M, Mágico de Oz, ou Mago Merlin, que são os apelidos do... Ou Mr. P. Ou Mr. P. ou se importa em usar pijamas de marca e cuecas importadas. Penso que não tem nada a ver. Meu irmão, que é muito nego velho, preconceituoso contra homens que se importam com marcas de roupa e colecionam perfumes importados. O que vocês pensam disso? A última cueca que eu nova foi o Potter que me deu. Que era foi? Já velha dele. É, foi, não foi? Foi, tá rasgadinho embaixo. Velha dele, nova tua. Tava rasgadinho embaixo. Quando rasga, mas cueca embaixo, aí tu deu pro Maurício. Ele dá pro Maurício. Maurício gosta de cueca. Mas, ô Davi, desculpa sem querer interromper o e-mail aí da nossa ouvinte. Aí, tu tem toda a pinta, toda a cara de quem dorme de pijama, Davi. Nunca dormi de pijama na minha vida. Bom, então tá ótimo, Davi. Nunca. Sensacional. Não tenho pijama. Inclusive, todas as pessoas que me oferecem pijama, eu digo, não! Não, né? Não. Não. Nunca, não. Jamais. KG, pijama não, né? Pijama, claro. Pijama, KG. Mas KG. Mas com esse frio, pijaminha, cara. Chegou a hora de dividir os homens que usam o pijama dos que não usam o pijama. É, não. Óbvio, cara. Não dá, cuequinha, KG. Cuequinha. Não com esse frio, eu durmo sempre de barriga. Eu durmo abrigo, cara. E a nega velha tá ali pra quê? Tá, abrigo, tá, mas é pijama, não é? Não. Pijama é pijama. Bota pijama. Um abrigo. O KG usa pijama, que eu me lembro, teve um pretinho que ele descreveu o pijama dele. Pijama de seda. Não é pijama de seda. Pijama de seda, tu disse. Davi, não. De seda, tu falou. Pijama de algodão. Deixa eu mandar um abraço aqui, tá, cara, manda, pra galera da Macrotec, patrocinadores aqui do Pretinho, também pro Gabriel, o filho do seu Macrotec. Ah. Acessa lá macrotec.com.br se quiser fazer um play legal. O que tem lá? Tem games e tem tal? Tem play lá, play, show play. De bola, hein, cara. Então, vocês não vão dizer pra Nina se o Mago Merlin é ou não é? Mas ela já não, mas que não comprovou isso aí? Ela já não comprovou? Que o cara não é... Isso. O nosso amigo Fernando Jorege manda por torpedo aqui. Este sim, mago engole espada. É. E ele é jockey também. E o Jorege entende disso. O Jorege entende espada. Que o Jorege é homossexual, né, gente? É. Totalmente. Queridos, isso, acabou o programa. Mas tem um casamento de fachada, né? É, isso aí. É. Como tantos aqui, né? Como tantos. Betânia! Quem me chamou? E aí, Betânia? Vamos ver. Deixa uma mensagem edificante pra quem vai agora sair daqui e jogar uma bolinha com os amigos, Betânia. Vou contar uma piada. Meu Deus. Não, é edificante igual, vai. É o seguinte, o rapaz chegou num bar, bateu na mesa e falou: meu nome é Dejair e eu quero um pastel. A mulher olhou pra ele e perguntou: de quê? E ele: Dejair. Ficamos por aqui com o Pretinho. Voltaremos amanhã às 13 horas. Obrigado pela audiência. Uma grande noite de terça-feira. Boa noite. Tchau.